Momento, né, nega? Vou escolher uma bem bonita pra você aqui no nosso programa, tá bom, minha amiga? Bom dia pra nossa amiga Maria Ivani, seu esposo, seus filhos, o seu papai Ivan e também sua mamãe. Toda a sua família, muito obrigada. Mandar também bom dia pra minha amiga Tamires, ali no Mercadinho Luiz, o nosso amigo Zé Luiz, ouvindo a Rádio Clube, né? O Mercadinho fica localizado aqui no bairro Serranópolis, bem em frente ali da casa da Cristina da Piscina, ou Cristina Enfermeira, como é conhecida. Então, bom dia aí para o nosso amigo Zé Luiz, bom dia para Tamires e para toda a turminha por aí. Gente, lembrando que sexta-feira agora tem os festejos da Carnaíba, né? Lá no Almeidão Clube. A volta de Zé Armando. E vai ter também Orlando Estourado e vai ser bom demais, então, neste dia 28, né? Sexta-feira, então, lá no Almeidão Clube, na localidade Carnaíba. Estava comprovando aqui, é sexta-feira mesmo, dia 28 de junho, o grande festejo aí da Carnaíba. Gente, vamos lá, agora 10 horas e 17 minutos. Ah, também quero mandar bom dia pra minha amiga Luzia, ela que já me mandou um bom dia também por ligação, não foi, Luzia? Bom dia! Bom dia! Ela pediu Cristiano Neves, o nome da música Fique Com Ela. Ela pediu mandando especialmente pra sua amiga CC e também pra gente aqui da rádio. Muito obrigada, viu, Luzia? Valeu pela audiência. Mandar também bom dia pra minha amiga Semê Farias, lá na Fazenda Araruna. Alô, Semê! Você e toda a sua família, aquele abraço. Dona GG também no centro da cidade. É seu Chico Tauá, Aurinha, Maria Lúcia lá no supermercado principal. Dona Maria Santana, bom dia pra senhora. Tia Maria Elzenil, tio Mundico, Aurini Paiva, Leinha e toda a turminha ali da Avenida Industrial, muito obrigada. Penha Vanderlei, o Ribeiro, também ouvindo a gente no centro da cidade. Lembrando, gente, que Penha Vanderlei vai estar estreando o seu programa aqui na Clube dia 11 de julho. É isso mesmo, quinta-feira, dia 11 de julho, vai dar a estreia do programa Variedades em Foco, na apresentação de Penha Vanderlei, trazendo um programa aí completo, com dicas de saúde, dica de beleza, receita caseira e tudo mais no comando da querida Penha Vanderlei. E aí você tem esse encontro com ela toda quinta-feira, a partir das 15h15 até as 17h, aqui na programação da Clube. Vamos lá então, minha gente, agora 10 horas e 18 minutos. E aqui você pede, a gente toca na hora do ouvinte. Aqui você pede e a gente toca no ar do ouvinte. Hora do ouvinte. Faz questão de agradar a Deus sem abrir exceção. Esse alguém é perseguido, mas é grande favorito para ser honrado por Deus e vencer o inimigo. Certo homem por nome de Mardoqueu, na porta do palácio era humilhado por ser um judeu. Mas diante do homem não se prostrava, só perante o grande Jeová. Então Amã mandou-lhe preparar uma forca para o matar. Mas naquele dia o rei Assuero o sono perdeu, pois ficou sabendo que o livramento alguém lhe deu. Mas Amã, logo ao chegar, o rei Assuero começou a perguntar: o que devo fazer para um homem cujo rei veio agradar? E Amã falou: pega a veste, põe nele sua coroa. o homem cujo rei veio agradar. E a mãe então pensou: esse homem sou eu. Mas o rei lhe ordenou: faça tudo isso para Mardoqueu. É aí que você entra na história. Então adore o leão de Judá, o Amã que lhe persegue. Propaganda de graça pra você fará. Seu inimigo fará essa empreitada. Ele fará sua vitória divulgada. Vai ter virada, vai ter virada. Tu és alguém cujo rei já te se agrada. Se ferramenta contra ti foi preparada, fica tranquilo, Deus te livra da cilada. Vai ter virada, vai ter virada. Tu és alguém cujo rei já te se agrada. De graça pra você fará. Seu inimigo fará essa empreitada. Ele fará sua vitória divulgada. Vai ter virada, vai ter virada. Tu és alguém cujo rei é te sagrada. Se ferramenta contra ti foi preparada, fica tranquilo, Deus te livra da cilada. Vai ter virada, vai ter virada. Tu és alguém cujo rei é te sagrada. Vai ter virada, vai ter virada. Hora do ouvinte, hora do ouvinte. Uou, senhor, impressão. Eu preciso fugir daqui, pra longe de você. Eu preciso sair de mim, pra eu me entender. Eu sou regido pelo fogo, sou sonho que não acaba. Eu não quero te dar sufoco, queria ser tua morada. Mas você sabe que fogo com gelo não combina. E que por mais que eu tentasse, não ia dar certo. Você vicia mais que droga, mais que nicotina. E é por isso que eu não posso mais te ter por perto. Porque se um dia você decidir ir embora, eu vou ficar sozinho nessa multidão. Você merece o mundo inteiro lá fora, e não merece ficar presa na minha confusão. A gente é Yin Yang, Big Bang, sangue a sangue. Um conto do Jorge Amado que chegou ao fim. Na madrugada a chuva cai, a gente ouvindo o santo. Agora eu termino a história ao som do Tom Jobim. Oh, saudade dói, mas eu cansei de me explicar. Vou usar as minhas notas pra simplificar. Meu nome é Dr. Eduardo Pachu. Alô, Everardo Neto, meu filho. Rancho Eloá. Pega rancho, vai pra ali. Mas você sabe que fogo com gelo não combina. E que por mais que vou tentar, não ia dar certo. Você vicia mais que droga, mais que nicotina. E é por isso que eu não posso mais te ter por perto. Porque se um dia você decidir ir embora, eu vou ficar sozinho nessa multidão. Você merece o mundo inteiro lá fora, e não merece ficar presa na minha confusão. A gente é Yin Yang, Big Bang, sangue a sangue. Um conto do Jorge Amado que chegou ao fim. Na madrugada a chuva cai, a gente ouvindo o sangue. Agora eu

faz muito tempo que eu não sei o que amar. A minha linda Cinderela. Caio Costa e forró de periferia. Gente, tá aí Caio Costa, minha linda bela. Essa da indicação da Valdênia lá da Lagoa do Sabino. E Jaicóis, agora são 10 horas e mais 32 minutos. Aí então conferimos a primeira sequência da Hora do Ouvinte. Hora do Ouvinte! Hora do Ouvinte! E daqui a pouquinho a gente volta com muito mais. Você sabia que o Radiosnet é o melhor e mais rápido aplicativo para se ouvir rádios em seu celular? Baixe agora em radiosnet.com. Clube FM. Pensando em saúde? Em Jaicós você conta com a Clínica Santa Cecília. A Clínica Santa Cecília de Jaicós, Piauí, agora disponibiliza para toda a população de Jaicós e macro-região de tomografia computadorizada de alta resolução todos os dias, além de radiologia digital e mamografia todos os dias, como também ainda ultrassonografia, além de exames de sangue de segunda a sábado, eletrocardiograma todos os dias, ecocardiograma, espirometria, prevenção, colposcopia, desintometria óssea, mapa, Holter, eletroencefalograma, endoscopia, colonoscopia, audiometria, bioimpedância, exames oftalmológicos, teste do olhinho, teste da orelhinha, teste da linguinha, além de consultas médicas especializadas semanais como cardiologia, dermatologia, endocrinologia, gastroenterologia, ginecologia, medicina do trabalho, neurologia, oftalmologia, ortopedia, pediatria, pneumologia, psiquiatria e reumatologia, como também outros profissionais de saúde especializados em terapia para crianças e adultos, como fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia, terapeuta ocupacional, psicopedagoga e nutricionista. Localizada na rua Olegário Luz, por trás da subestação de energia. Telefones e ambos com WhatsApp. 89 99986-1126 e 99431-4341. Clínica Santa Cecília, de Jaicós, Piauí. Sua saúde em primeiro lugar. Pensou Alimentos. Pensou Alimentos JJS de Zé Acilino e Família. Na Avenida Frutuoso Juscelino, bairro Nova Olinda, em Jaicós. Em frente ao Mercado do Osildo. Alimentos JJS. Vendendo frutas e verduras. Frios, goma fresca, água de coco, frango sem gelo e rações em geral. Alimentos JJS. Trabalha com delivery. Faça seu pedido pelos fones 99419-3090 ou 99437-2990. 3139. Alimentos JJS de Zé Acilino e Família. Alimentando bem Jaicós e região. A Fitness Academia está há mais de 15 anos em movimento com você. Então venha fazer parte você também da melhor academia do planeta. Fitness Academia. Aqui você tem uma excelente estrutura. Contando com a maior variedade em equipamentos, profissionais formados e capacitados para bem orientar você. Avaliação física gratuita, montagem e elaboração de treinos personalizados, espaço amplo e climatizado. Fitness Academia, localizada na Rua 15 de Novembro, Centro de Jaicós. WhatsApp 89999-1231-92. Vence Fitness, você também. Já pensou em fazer a sua graduação à distância? Então venha para a Faculdade RSA Virtual. São mais de 40 cursos à sua escolha e mensalidades a partir de R$100. Mais informações no eadeducaçãodigital.com.br ou pelo WhatsApp 89-2222-0334. Venha ser EAD. Venha ser digital. Ei, minha filha! Me diga uma coisa aqui. Eu tô procurando uma casa que vende implemento agrícola, tipo ferramenta pra roça, minha filha. Onde é que eu posso encontrar, hein? Chega, meu velho, de ficar rodando feito uma barata tonta. Na Casa Borges, você vai encontrar de tudo. E é, minha filha. E lá tem mais o que mesmo, minha filha? Lá você encontra tudo para roça em ferramentas. Facão, enxada, pá e muitos outros. É na Casa Borges, né, minha filha? Sim, e tem mais. Medicamentos para o seu animal, arreios para cavalos, produto para pesca e ainda material esportivo. E se for para cuidar do seu animal, tipo assim, o cãozinho, cachorrinho de estimação, como é que faz, hein? Na Casa Borges você pode ficar tranquilo, meu velho. Lá também tem pet shop, que realiza e cuida do seu cãozinho, como por exemplo, com o banho e a tosa. Pois eu vou, é na Casa Bosta, viu? Onde é que fica localizada mesmo? Onde é que fica, hein? É muito simples, meu véi. É localizada na Travessa Júlio Antão de Alencar, número 71, no centro de Jaicós. Quer saber o telefone? 89-DDD-99986-6557. Casa Borges. Pois é isso mesmo, viu? Tudo você encontra de Terezinha, né, Borges? Obrigado, minha filha. Tô indo lá agora mesmo, viu? Tô indo lá. Tchau! Jaicós conta com mais uma farmácia, a Pharma Center, oferecendo medicamentos e atendimento da melhor qualidade. A Pharma Center funciona no Centro Comercial Alaide Reis, em frente à Praça do Feijão, centro da cidade. Pharma Center, economia, saúde e bem-estar em um só lugar. Fone 89-9940-4463. E o melhor, toda segunda-feira dispomos da promoção em 15% na compra de fraldas. É isso mesmo, toda segunda-feira, fraldas com 15% de desconto. Venha conhecer a nossa farmácia e confira nossas promoções. Pharma Center. O seu celular caiu? Quebrou? Não se preocupe, Daniel Celular conta com uma assistência técnica bem pertinho de você. Somos uma assistência especializada em celulares. Contamos com serviços como troca de telas, baterias, conectores, acessórios e muito mais. Menor preço e melhor qualidade é aqui. Daniel Celular. Nossa loja física fica localizada na Rua Stanley Batista, ao lado da Ladeira do Paraíso. Para mais informações, mande uma mensagem para o nosso WhatsApp 89-9460-1988. Cliente amigo, na hora de construir ou reformar, o lugar certo é Belmar Construções. Lojas completas para você. Todo tipo de materiais de construções para a sua obra. Tem também produtos agrícolas, motores, bombas, geradores, forrageiras, motosserras e muito mais. Um verdadeiro festival de ofertas em cerâmica e porcelanato. Fácil de comprar e é mais barato. Belmar Construções, no centro de Jaicós e na Avenida Getúlio Vargas, ao lado do posto 2 Amores Picos Piauí. WhatsApp 899-9986-1773 e 98111-8047. Você que é louca por maquiagens? Na Moderna Make você encontra tudo em maquiagens. Base, batons, cílios, cílios postiços, fixadores, gloss, henna, lápis de olho, máscaras, primer, paletas de sombras, paletas de sobrancelha, rímel, sabonetes e vitaminas para a sua pele. Na linha de acessórios, brincos, colares, pulseiras, anéis, piercing, óculos, cintos, bonés, bolsas, carteiras, mochilas escolares, laços de cabelo, presilhas e tiaras. Tudo em brinquedos, carrinho, bonecas, bonecos, fogão, pias, acessórios para o seu celular, carregadores, capinhas, película de vidro, películas 3D, fones e cartão de memória. Venha para a loja Moderna Make. Tudo com o melhor preço e qualidade da cidade. Ficamos localizados em frente à Itapemirim. Manhã Clube. Manhã Clube. Meu Deus. Muito bem, minha gente, vamos que vamos, hein, Jaicós, agora 10 horas 42 minutos. Gente, lembrando que nós estamos ao vivo lá no YouTube, tá bom? No Clube FM de Jaicós, é o nosso canal no YouTube. E aí você pode estar se inscrevendo, tá bom? Não esqueça de se inscrever. E também ativar o sininho das notificações. Pra que serve o sininho? Pra sempre que o canal entrar ao vivo, você ser notificado ou notificada sobre esse assunto, tá bom? Então tá aí, se inscreva no nosso canal, espalhe o link pros seus amigos. Estamos ainda em fase experimental aqui, né? Fizemos um teste na semana passada e hoje estamos fazendo novamente. Parece que a imagem e o áudio tá bom demais, né, Kleber? Excelente mesmo! E aí não só o Manhã Clube, mas também vai ter outros dias em outros programas que nós iremos estar ao vivo e você pode acompanhar, tá bom? Basta se inscrever aí no nosso canal, Clube FM de Jaicós. Vamos lá então, gente, 10 horas 43 minutos, olha só, tá aqui no ponto Matos Nascimento, Eu Não Vivo Sem Meu Mestre. Essa daí pra nega de Ivan que pediu uma do Matos Nascimento e eu escolhi essa, viu, nega? Espero que você goste. Ah, minha amiga Cleuda Gomes, lá do Massapê do Piauí, né, lá de Vilão, pede Amado Batista, mandando pro seu esposo Orlando, pra suas filhas, os seus pais, irmãos, sobrinhos, e ela manda também pra mim, e ela disse que ama muito, é que me ama muito e ama também o nosso programa. Muito obrigada, viu, Cleuda? Obrigada pelo seu carinho, pela sua amizade, pela audiência de todos os dias, que Deus te abençoe infinitamente, não só você, mas toda a sua família. Muito obrigada de coração, tá bom, minha amiga? Falando em amiga, também quero mandar bom dia pra Regina Almeida. Ela diz, bom dia, um dia de vitórias e superação foi o que Deus preparou para hoje. Amém, Regina. Recebo, tá bom? Abraço, minha amiga. O Juvenal e os meninos aí no bairro Armínio José de Souza, muito bom dia. Bom dia também pra Maria Carvalho, ouvindo a gente aqui próximo da Clube. Toda a família Carvalho, aquele abraço. Mercedes, bom dia, Chiquinha. É a Joaninha, nosso amigo Vitorino também. Enfim, todos os membros da família Carvalho, eu recebo o nosso abraço. Meu amigo Egídio Carvalho, bom dia. Gente, aí chegou mais áudios por aqui, vamos conferir? Olá, bom dia. Eu queria ouvir Heitor Costa, 4 da manhã, para Osiel de Carvalho Oliveira. Osiel de Carvalho Oliveira, muito bem, bom dia para você. Bom dia! Olá, gente, mais mensagens, deixa eu ver se já registrei todas. Tem outra aqui que eu ainda não abri. Bom dia, toca aí um louvor pra mim, Indecisão, de Ander Silva. Bom dia, Ander Silva. Daqui a pouco mais a gente toca, tá bom? Vamos lá então, minha gente. Agora 10 horas 45 minutos, mais uma sequência. Hora do ouvinte! Hora do ouvinte! Eu sei que tudo nesse mundo é ilusão. Tudo que ele oferece é em vão. Eu fui iludido, quase o mundo me matou. A mão de Deus me resgatou. Eu sinto em Jesus, da escuridão hoje eu sou livre, livre pelo sangue lá da cruz, e eu não vivo sem meu mestre, e ele é certas coisas que eu não posso explicar, os livramentos que já deu a mim, jamais eu fui merecedor, mas ele quis assim, quando chamou disse eis-me aqui, só a graça de ouvinte. amor é impossível, só até eu te beijar. Teu corpo é inacessível, só até eu te tocar. Não acredito em derrota, eu sou um cara teimoso demais. Se o teu coração se abrir pra mim, eu entro e não saio mais. Dizem que eu não tenho chance, falam que eu não sou ninguém. Mas eu tenho a esperança que você vai ser meu bem. Se o homem foi à lua, por que eu não vou até você? Tô parado aqui na rua, esperando só pra te dizer que aposto a minha vida como não há no mundo. Um cara que te ame com amor tão profundo e queira tanto ter você. Eu não desisto nunca de um amor que eu quero. A minha vida inteira por você eu espero. Um dia eu vou ter você. Um dia você. Dizem que eu não tenho chance, falam que eu não sou ninguém. Mas eu tenho a esperança que você vai ser meu bem. A lua, porque eu não vou até você? Tô parado aqui na rua, esperando só pra te dizer que aposto a minha vida como não há no mundo. Um cara que te ame com amor tão profundo e queira tanto ter você. Amor que eu quero, a minha vida inteira por você eu espero. Um dia eu vou ter você. Um dia eu vou ter você. Teu amor é impossível, só até eu te tocar. Cabelo ok, mais uma noite ela pronta pra atingir o seu ex. Roupa decotada, mal intencionada. Às 22 ela sai de casa. Às 23 ela já tá na balada. Às 0 hora ela já zerou duas garrafas. Tiraram a cor da sua boca, tô querendo tirar sua roupa. Pro seu azar, vontade é muita, coragem é pouca. Cê pega o Uber com a cara de choro, com o salto na mão, copo seco no outro. Toda descabelada, maquiagem borrada, saiu pra arrasar e voltou arrasada. 4 da manhã, cê pega o Uber com a cara de choro, com o salto na mão, copo seco no outro. Toda descabelada, maquiagem borrada, saiu pra arrasar e voltou arrasada. Só encontra uma vez. E às 23 ela já tá na balada. Às 0 hora ela já zerou duas garrafas. Tiraram a cor da sua boca, tô querendo tirar a sua roupa. Pro seu azar, vontade é muito e a coragem é pouca. 4 da manhã cê pega o Uber com a cara de choro, com o salto na mão, copo seco no outro. Toda descabelada, maquiagem borrada, saiu pra voltou arrasada. 4 da manhã, cê pega o Uber com a cara de choro, com um salto na mão, copo seco. dentro do seu coração. Irmão, não fique assim. Ei, irmão, Jesus é a solução. Só Ele pode te dar um novo coração. Não fique assim com essa indecisão. Jesus é a solução. Só Ele pode te dar um novo coração. Som de Ander Silva, Indecisão, fechando muito bem mais uma sequência da Hora do Ouvinte. Agora na cidade de Jaicóis, pontualmente 11 horas. Tá chegando o nosso último intervalo comercial de hoje. E aí daqui a pouquinho a gente volta pra fechar o Manhã Clube, registrando as últimas participações, tá bom? Fica por aí. Você tem uma criança ou adolescente em casa que já usa a internet? Então é muito importante ficar atento aos perigos que se escondem no conteúdo que o seu filho acessa. Converse com ele. Um bom papo cheio de dicas e com muito carinho pode ajudar toda a família a usar a internet de um jeito muito mais consciente e a se divertirem juntos. E lembre-se, quem se conecta com segurança navega numa boa. Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Clube FM. Se você está em busca de serviço especializado na área de contabilidade, venha para a Conaplan. Escrituração contábil e fiscal, planejamento tributário, análise financeira de empresa, abertura de firmas, declaração de imposto de renda pessoa jurídica, física e declaração de ITR. A Conaplan, assessoria e planejamento contábil. Contador responsável, Ailson Coutinho Reis, Rua Desembargador João Mota, Centro, Jaicós, Piauí. Fones 89 99443 1720 e 99971 4626. E-mail aconaplan@hotmail.com. Faça suas compras com a qualidade e a economia que você merece. Faça suas compras no supermercado principal. Tudo para o seu lar. Gêneros alimentícios, frios, bebidas, plásticos, alumínios, panelas de pressão, garrafas térmicas para café e água, produtos de limpeza em geral, presentes e uma linha de produtos light, diet e integral que beneficiam a sua saúde. Aceita-se cartão Visa e cheque pré-datado. Compre bem. Compre sempre no supermercado principal. O primeiro de Jaicós e o primeiro na economia do seu lar. Na Travessa Benedito Alencar, número 100, bem no coração de Jaicós. Fones 3457-1112 e 3457-1775. O empreendimento de Chico Tauá e família. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Silk Sky Estamparia, confeccionando e personalizando lembranças comemorativas, camisetas de time de futebol, camisetas com foto e frase, abadá, coletes de mototáxi, fardamento escolar, nono ano e terceirão. Aqui na Silk Sky Estamparia, temos experiência, qualidade e preço baixo. Esse nome você já conhece, Silk Sky Estamparia, localizado na rua Aristides Mendes, 506, bairro Serranópolis, Jaicós, Piauí. WhatsApp 89 99902 4563 ou 994 15 47 97. Facebook Silk Style Estamparia, organização Irmão Francisco. Quem pintou o mundo, quem escolheu os tons. A Jaifarma é a farmácia da população jaicoense e de toda a região. Uma equipe de atendentes pronta para melhor lhe servir. Medicamentos em geral e perfumaria. Jaifarma, a saúde acima de tudo. Jaifarma, localizada ao lado dos Correios, no centro de Jaicós, Piauí. Contato 89 99926 3836. Organização Mariano e Família. Ei, você que ama o seu bichinho de estimação? Em Jaicóis, procure Saúde Animal Pet Shop. Aqui tratamos o seu bichinho com muito carinho. Trabalhamos com vendas de medicamentos para todos os tipos de animais. Também com banho e tosa para deixar o seu pet limpo e cheiroso. Fone WhatsApp 89 999 10 9647 ou 999 90 5618. Estamos localizados no centro de Jaicóis. Saúde Animal Pet Shop. Organização Gilvan e Família. Facilidade na hora da compra e preço baixo é no Armazém do Povo. Temos o melhor em móveis e eletrodomésticos para você. No Armazém do Povo, você é sempre bem atendido e compra com muita facilidade no nosso crediário próprio. E tem mais! Nossos planos de pagamento se encaixam no seu orçamento. E ainda, comprando no Armazém do Povo, você recebe seu produto montado em casa gratuitamente. E temos a entrega mais rápida da cidade. Venha para o Armazém do Povo e compre móveis e eletrodomésticos das melhores marcas por preço baixo e fazendo muita economia. Armazém do Povo, aqui você tá em casa. Chegou em Jaicós a linha de produtos Vita Premium. Produtos de excelência e exclusividade. Contamos com a linha Ré para fortalecer os fios fracos e quebradiços. Colágeno para rejuvenescer sua pele. Suplemento alimentar Kids em pastilhas de goma, de vitaminas e zinco, oferecendo mais apetite e nutrição para sua criança. Suplementos para adultos, os quais fazem a diferença no seu pré-treino. Aumenta sua força e massa muscular. Também de A a Z para reforçar sua imunidade e disposição. Além desses, temos muitos outros para bem melhorar a sua vida. Venha conhecer os nossos produtos. Em Jaicós, você encontra na Farmacenter, no centro, em frente à Praça do Feijão. Vita Prêmio Nutrition. Fone para maiores informações. DDD 17 99739 1243. Instagram, arroba Vita Premium. No mês de aniversário de 3 anos do novo endereço da Clínica Doutor Marcelo Vinícius, você só tem motivos para esbanjar o seu sorriso por aí. Com restaurações, tratamento de canal, aparelho ortodôntico, implantes, prótese em geral, cirurgias, facetas estéticas e tratamento periodontal. A Clínica Doutor Marcelo Vinícius é fácil de encontrar. Na rua Fernando Bessa, no bairro Serranópolis, a mesma rua de Deike da Petronete e também da casa do Dr. Marcelo Vinícius. Olá, Nadi, Laboratório Napoleão Dias. Está há mais de 5 anos cuidando da saúde dos jaicoenses. Localizada na rua Marechal Alves Filho, centro de Jaicós, Piauí, Olá, Nadi possui uma equipe de profissionais qualificados. A técnica em enfermagem Socorro Souza e sua equipe realizam atendimentos a domicílio para coletas de sangue para exames desde as primeiras horas do dia, com cuidado e carinho que você merece. Olá, Nádia ainda conta com o cirurgião geral Francisco Policarpo, psiquiatra Marcos Bezerra, psicóloga Laila Reis, fonoaudióloga Rafaela Dantas e os nutricionistas Rodrigo Rocha e Alisson Leite. No Lanad, você ainda faz teste do pezinho, teste de paternidade, DNA, exames toxicológicos, urinálise, bacteriologia e muito mais. Único laboratório do interior do Piauí com selo acreditado. O Lanad também está presente em Picos, Inhuma, Simões, Caridade, Curral Novo, Santana e Patos. Laboratório Napoleão Dias, sua saúde em boas mãos. Alô, Jaicós, cidades vizinhas e toda a região. Vá conhecer o ponto de vendas da New Motos Honda em Jaicós e descubra como podemos ajudar a você conquistar a Honda dos seus sonhos. Lá você vai encontrar várias opções para tornar o sonho da sua moto Honda 0 km em realidade. Consórcio, financiamento ou a compra à vista. Visite-nos hoje mesmo. Dê o primeiro passo em direção da moto dos seus sonhos. Estamos localizados na rua Governador Chagas Rodrigues, no posto com Lima Combustíveis, no centro de Jaicós. Contato WhatsApp 89 99470 5608. Fale com Janiele. Não deixe essa oportunidade escapar. Uma noite de louvor, fé e adoração ao Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo. Vem aí no dia 29 de junho, no calçadão José Ligório, no bairro Serranópolis, a 8ª edição do Dia do Evangélico em Jaicós. Às 19 horas, abertura com oração inicial e apresentação das igrejas, sob a presidência do pastor Edgar Marques. Às 19h30, louvor com as bandas locais. Às 20 horas, o pregador da noite, pastor Serafim Sobrinho. Às 21 horas, show gospel com Daniel e Samuel. Você é especial. Quem te deu a vida, destruiu a forma, não fez outro igual. 8ª edição do Dia do Evangélico em Jaicós. Sábado, dia 29 de junho, no calçadão José Ligório, no bairro Serranópolis. Realização: Prefeitura de Jaicós, Igrejas Evangélicas. Manhã Clube. Manhã Clube. Muito bem, minha gente, em Jaicós agora são 11 horas e 10 minutos, praticamente final de Manhã Clube. E eu quero agradecer de já você pelo carinho da tua audiência, né? Muita gente nos acompanhando também pelo YouTube, muito obrigada. E aí temos aqui, eu acredito que é a última participação do dia e veio da Lurdirene. Bom dia, Arinagem, aqui é a Lurdirene aqui da feirinha. Quero que você rode aí um bregão aí do Zé Armando. Para me ouvir, dedicar para o meu grande amor, Antônio, que eu amo tanto. Para o meu mano Vão Pequeno, com sua esposa Valdena, para a tia Tereza, com o padre Juanir, a neta, Dominga, Valdena, Vitinho, para o Zé de Helena e a Marilene, para o Pedro e João e a Erra, para o Valdelino e a Francidalva, e para você, minha linda, que é nota 10. Uma bem bonita aí, pode ser qualquer uma. E hoje eu gostaria de ouvir a música de Toninho Ferreira. Bom dia, meus amores, uma ótima segunda-feira. Deus te abençoe seu dia, Nájila. Tchau. E muita gente, meu Carlos e as meninas. E meus amores também. Bom dia, Nájila, e um bom dia para você. Bom dia! Bom dia! Bom dia, bom dia, Maria Carvalho! Você e toda a sua família, muito obrigada pelo carinho, viu, Maria? Lurdirene também lá na feirinha, aquele abraço, viu, minha amiga? Pra você, pro Antônio e pra toda a família. Gente, muito obrigada por todo esse carinho de vocês, tá bom? E 11 horas e 12 minutos, vamos que vamos! É, tá chegando o Zé Armando, fala na minha cara! Sabe tudo que ando fazendo. Apagou do vídeo tudo que tem eu. Por fora faço dizer que esqueceu. Eu quero ver tu me esquecer por dentro. Olha quem tá me ligando de novo querendo. Pra quem tinha esquecido tá mordendo a minha boca. Quem não sentia nada tá rasgando a minha roupa. Fala na minha cara que não ama. Suba bem gostoso na minha cama. Ai, ai, ai. Ai, ai. Fala na minha cara que não ama. Ai, ai, ai. Ai, ai. Fala na minha cara que não ama. Sabe tudo que ando fazendo. Apagou do vídeo tudo que tem eu. Por fora faço dizer que esqueceu. Eu quero ver tu me esquecer por dentro. Olha quem tá me ligando de novo querendo. Pra quem tinha esquecido tá mordendo a minha boca. Quem não sentia nada tá rasgando a minha roupa. Fala na minha cara que não ama. Suba bem gostoso na minha cama. Ai, ai, ai. Ai, ai. Fala na minha cara que não ama. Ai, ai, ai. Ai, ai. Fala na minha cara que não ama. Manhã Clube. Tá lindo, hein? Se vocês sabem, canta comigo. Assim, ó. Falta eu, falta eu. Pode sair pra beber, pra beijar, mas falta eu, falta eu. Se o coração vai chorar, vai gritar que falta eu, falta eu. Pode sair pra beber, pra beijar, mas falta eu, falta eu. falta eu, falta eu. Chamou a galera toda. Fechando muito bem o nosso programa de hoje, terça-feira maravilhosa, dia 25 de junho de 2024. Manhã Clube! Manhã Clube! Que é isso? isso, estou indo embora, agradecendo de montão a você pelo carinho da audiência, você que nos acompanhou pelo rádio, pelo aplicativo, você que nos acompanhou também pelo YouTube. Muito obrigada e tchau, tchau pra turminha boa aí do nosso YouTube, lá do canal Clube FM de Jaicóis. Obrigada, viu, gente? É, continua a programação da Rádio Clube, vem o programa Comunicação e Fé, hoje na apresentação de Francimildo Reis. Logo após, tem o programa Tribuna Centro-Sul com nosso amigo Doli Edson César. É a partir do meio-dia, tá bom? E aí você segue com toda a programação da Rádio Clube, feita especialmente pra você. Logo após o programa de Doli Edson, tem o Espírita Gustavo Miranda. Logo após, tem o nosso amigo Faiete Silva, tem Cleivão e tem Kessinha. Tem Gerivaldo e Zé Reis Souza aqui na programação também, logo mais às 17 horas, com Cultura no Ar. E temos, logo após, tem a recitação do texto de responsabilidade da Igreja Católica. E tem a programação da noite, né? Com o Kleber Santana, tem o Deixa Rolar. E tem também o Love Love, tá bom? Tudo isso até a meia-noite. Nossa programação começa às 5 da manhã com o nosso amigo Altino Neto, né? Com o Bom Dia Jaicóis. E aí vai até a meia-noite com o Kleber Santana, tá bom? Programação bem extensa, feita com muito carinho pra você, ouvinte. E amanhã a gente se encontra, se assim o nosso grande Deus nos permitir, com mais uma edição do Manhã Clube. Tchau, tchau, minha gente, e até amanhã. Quem encerra hoje é Isaías Saad, Bondade de Deus. E essa aqui eu mando pra todos vocês que estão na audiência e também especial pra minha querida amiga e líder, Lisa Cleide, que hoje tá de aniversário. Parabéns, viu, Lisa? Que Papai do Céu te abençoe infinitamente mais todos os dias, que lhe dê muita saúde, muita paz, sabedoria, que lhe proteja você e sua família, tá bom? Parabéns, Lisa, feliz aniversário. Então pra ela, pra todos os aniversariantes e todos os ouvintes, Isaías Saad, Bondade de Deus. Até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, e eu vivo na bondade. Tua bondade me seguirá. és tão, tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão, tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade. Você está ouvindo Clube FM. Música e informação o dia todo. Uma rádio no segmento popular, operando em 104,9 MHz. Estúdios localizados na Avenida José Florencio, bairro Serranópolis, Jaicós, Piauí. Faça contato no clube. Fone 89 99909 9052. Clube FM. Tá ligado. Tá ligado. Tá legal. Você sabia que o brasileiro é apaixonado por rádios e que agora pode ouvir mais de 100 mil rádios no celular? Para isso, basta instalar gratuitamente o aplicativo RádiosNet, acessando o site radiosnet.com. Jaicós está na Clube FM. Clube FM. Está no ar. Está no ar. Programa Comunicação e Fé. Com músicas, catequeses, reflexões e muito mais. Programa Comunicação e Fé. Responsabilidade Paróquia Nossa Senhora das Mercês. Maravilha, festa da batilha sem obrigação. Deus é pago.